É verdade, Ojo. Mais de 1000 lugares há pra conhecer. Ei, Urso, eu quero ir junto com você. Correr ou nadar, ir de trem ou voar. O importante é chegar lá. Vamos! Já vamos partir. Que aventura! Quem quiser vir, venha também. Pelos mares navegar. Ah, como é bom poder viajar. Olha pra mim num helicóptero. Olha só, tô na Fórmula 1. Pela neve deslizar. Ah, como é bom poder viajar. Leve uma hora ou até um mês. Vamos já embora, chegou nossa vez. Ei, vou de avião até a China. Vamos de trem até o Japão. Ou no rio a remar. Ah, como é bom poder viajar. Quero subir uma montanha. Não vou a pé, eu vou pedalar. Mas no final eu vou te encontrar. Ah, como é bom poder viajar. O mundo tem lugares lindos de se ver. E sempre há um jeito de se conhecer. Ligue o motor, vamos de carro. E seja onde for, vou me divertir. Aonde o vento nos levar. Ah, como é bom poder viajar. Ah, como é bom poder viajar. Ah, como é bom poder viajar. Que viagem legal hoje.